Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1294-A de 2012, de autoria da deputada Claise Maria do PSD e do ex-deputado Sabino, que autoriza o Poder Executivo a instituir disciplina sobre a formação de famílias pela adoção na rede estadual de ensino. Para a Claise, o tema é importante, suficiente para entrar na rede de ensino. Conscientizar a criança desde pequena que toda criança tem direito a ter uma família com estrutura, uma família que dê carinho, que dê educação, que dê qualidade de vida, realmente significado de uma família. Então, esse projeto foi visando isso, para quando essa criança tornar-se adulta, ela dá valor a uma adoção e quem sabe quando ela tornar-se adulta, ela também vai querer adotar, né? Vai adotar uma criança que foi abandonada, uma criança que está lá dentro de um abrigo, pedindo, né, para ser adotada, clamando para ter uma família. Então, é conscientizar, porque eu acho que tudo começa na escola. A escola é o local de educação, de informação, de conscientização. Então, quando você parte para a educação, com certeza você tem um resultado positivo. E foi essa a nossa preocupação, minha e do Sabino. Realizar um projeto que venha realmente educar para que as pessoas entendam e desde criança possam entender o significado de uma adoção. Caberá ao Conselho Estadual de Educação determinar uma abordagem especial de noções sobre a formação de famílias através do Instituto da Adoção, assim como sobre a situação de crianças e adolescentes em acolhimento. Reportagem Ronaldo Ribeiro.